Salvador Tower, good night. Azul 2713. Salido 2222, são os 27. Te libera a direita, siga via Kilo. Alfa e Kilo para o Pat 3. Previsto posição 3 Romeu. 3 Romeu, Pat 3. Passarido 2222, curte back acionamento. Salido 2222, estou autorizado, se perto acionamento, tira o taxi. Toma. Azul 2713, wind 180 degrees, 13 knots, you are clear to land on 810. Clear to land 18 Azul 2713. 90 degrees, 13 knots, runway 10, you are clear to land. Clear to land, thank you. Azul 5127, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, azul 5127. Libera também a restrição de atitude, tá? Valeiro, azul 5127. Libera a restrição de atitude, azul 5127. Avenue 3 on the Gala Dash 31. Vacate to the right, taxi via Alpha Kilo Apron 3. Position 4 Lima. Repeat, Alpha Kilo to Apron 3. Passaredo 2228, 44 PLB, 420, Salvador, pronto, taxi. Passaredo 2228, contorne o pátio, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste 1017. 1017, contornando o pátio na Índia, informará pronto 90-2228. Salvador, muito boa noite, voo 1170, posição 07, gente, informação brava, autorização Campina Grande. Voo 1170, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Cruzado 370 Campina Grande, decolada pista 10, saída Boca, transição Zipar. Intercepta uniforme do Luno 0, sai com fone alto. Controle 120, décima 8, responda 5263. Cruzado Campina Grande, nível 370, decolada pista 10, rota do plano de voo, saída é Boca, transição Zipar. Controle 208, responda 5263, voo 1170. Correto, 1170, sem para feedback, somente. Chamará para o dispatch number 1070. Public Island 1, Russian Net 074. 6074, contact Tower 118, small 95. Power 11895, Montana 6074, have a good day. Paredo 2222, está pronto no Porto de Caramba, 1-0. Cola sem parada, passarela. Afirmativo. Beleza, autorizado a alinhar e decolar. Pista 90, vento 190 graus, 139, passarela 2228. Alinhar e decolar imediato, passarela 2228. Salvador Tower, Tower. Good evening, Oceania 6074, final island left 10. Oceania 6074. Continue approach, standby for landing clearance, wind 190 degrees, 130 knots. Standby, Oceania 6074. Do 2228, decolou os 36, chama no 20 décimo 8, controle de bagagem. No 208, obrigado. 228. Passarei o 2222, contato rodar a decolagem, suba para nível de 180, está autorizado direto alerta. Livre as restrições, 180, voando elefa, o 2228. Estimativo 2228, você vai para o nível de 180. Até 180. Azul 5127, Chimitão e 918 decimal 95. 18 decimal 95, Azul 5127. Controle de Salvador, uma boa noite. 3398, passa 180, investida 150, 5 da Bravo. Santa 3398, desce a via chegada para mais de 1 para nível de voo 050, que é negar no 097. Entre para o 050, possibilidade de voar em TAP. Mantenha a chegada 3398, temos uma aeronave na saída Arbor. Mantenha a chegada, alça 3398. E voo na pista 0, azul 5127. Para pushback, acionamento, voo no 170, posição 07. O 1170 correndo com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, vai parquear sua esquerda, após está autorizado pushback, acionamento. Vai coordenar após a passagem da aeronave da posição 8, o voo 1170, está autorizado. Azul 5127, solo 40, siga via Alfa, repórter antes da Juliette, não me escuta. Alfa, ainda Juliette, comandante. 3398, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento LSXT, vai estabilizar no localizador. Controle Salvador, então 3398, está liberado da redução de velocidade de TAP. Está livre, número 1 na aproximação. Olá, 7, obrigado, boa noite. Ataque, ficou 1170, 138 a bordo, alternado em Recife, 4 horas e 23 de autonomia. Uno 70, siga via Juliette, corrigindo via Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste no 017. 27 via Índia, para ponto de espera, voo 1170. Seria Guarduna ou 3398? Negativo. E mantém os 5000 em paz ou está liberado? Então, 3398 dessa via. Chegada Balmed 1 para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-Ray, após estabilizado no localizador. Desce via o TAN 3398. Está no ponto de espera da 10 e pronto, gol 1170. 70 autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 190 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, gol 1170, pistão 0. Salvador, boa noite, China 6258, informação brava. Dona China 6258. China 6258, dessa via, chegada para mais de 1 para nível de voo 050, que negar no 097. Via 050, China 6258. Eu tenho chegada, né, 250. Obrigado. O 1354 está para a saída Puca, é a mais chamada. Guardando no 354. 0 do Pulas 48, chama no 208, qual viagem? Chama 208, 1970, boa. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1170, passando 1910 na saída Puca. 1170, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Puca. Sobe via saída Puca, 370, gol 1170. Passaria do 2228, chame Cetro Recife. Frequência 12000 terra no 35.3. 260353-2228, boa. Estabilizou no X-ray 10-3398. 3398, chame torno no 8.95. 118-95-3398. Controle Salvador, gol 1170, mantendo proa 040 por 10 milhas. 1170, após desvio de amo. Após desvio de amo, gol 1170. Pouso autorizado, nome 03398. Bruno, 354, cópia. Cópia, 354. 30, autorizado Aracaju. Decola da pista 10, saída Puca, Jama, após Jama direto. Controle no 20.8, responda 5267. Nível, por favor. 230. Autorizado, Aracaju, 230, saída Puca, Jama, Aracaju direto após Jama. 208 ao controle. Estamos na ponte 354. 354, correto, cotejamento, sem para pushback da frente. Camarada, 258, dois para 2000 pés, autorizado final, procedimento LSX e após estabilizado no localizador. Salvador, confirme o vento para o 3398. 190 graus com 139. 190 com 13, obrigado. 150, QNH na 097. Ajustado no 017, somente 1 para o 50. Azul 402. Três, nove, oito, sala 5, 3. Sim, avião Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juli 10, portão 3398. Via ao 060, pode voar WhatsApp, está presente? Não tem chegada no 222. Ok, não tem chegada então, descendo via ao 060. Bruno 170, chame Centro Recife, frequência 25.45, alterna no 26.85. Sala Recife 12545, alterna 12685, voo 11970. Azul 462, autorizado Duna 3007, QNH 1097. 1097, direção 10, esquerda, direto Duna, Azul 462, obrigado. Cono 228, autorizado Duna 4000, QNH 1017. Duna 4000, 1017, no 228, muito obrigado. Eu tenho curto em torno no 8.95. Avistado, vento 190 graus com 12 nós, pouso autorizado, pista 0. departamento, Golo 354, chama táxi. Dá 2 dias para 2.000 pés. 2.000, azul, 4.000 pés. Localizador azul 4062. 4062, chame turno no 8 decimal 95. 18.95, azul 4062. Bom, no 18 desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LFX-2, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado X-ray da 10, vai reportar no localizador, no 222. Oi Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado, 7 na final. 4062, avistado, vento 190 graus com 139, pouso autorizado, pista na zero. Ele pouso, pista na zero, azul 4062. Ok, confirme o vento por gentileza do 4062. Através de direita com 159. Obrigado. Número 228, retorno no 8.95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Voo no 228, que nota 10. No 228, boa noite, com a aproximação. Aguarde, estou no 0 livre, ajuste no 0 e no 7. Guarda pista livre no 228. O 4062 no solo ao 06, liberando via Foxtrot, taxi na minha escuta via Alfa, aqui no pad 3, posição prevista no pad 3, 4 Romeo. 4 Romeo Alfa, aqui lá tem lá na sua escuta, azul 4062. Voo no 228, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, no 29. Autorizado, pousão no 0, no 228. Tem exposição 4 Romeo, porém fique atento ao balizador. 4 Romeo, atento ao balizador. No 354, autorizada NER e manter, tipo 0. NER e manter no 0, no 354. 28 no solo 09, eu liberar via Foxtrot, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, na sua escuta, Gol Puro 228. P54, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Decolagem no zero, autorizada, vento 4. São 354, decolar 211, no chame controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 08, boa, boa, 354. Salvador, boa, 354, decola. Pelo 354, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230 via Sedapuca. Sobe 230 via Puca, aguardando a prole da caixa para o possível, boa, 3. O 354 vai Aracaju. Aracaju, graças. 354. 1354, chame centro Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. 2545.